ressuscitou, terceiro dia, o homem mais louco que já existiu. Morreu pelo meu pecado, ressurgiu, inimigo sumiu. Palavra de vida sem pecado, preparou revolução. Olhou lá de cima e sonho de Deus, além da visão. E no seu coração, já é lançada a semente. A ave que dá mal foi cortada, tipo a morte, o negligente. Senti tribulação, mas não pude dar correria. Avisa aí, fim de pé e vem. Terra prometida, tempo pra tudo e pra todas as coisas. Saber dividir, em tempo de paz, ter a paz. Em tempo de guerra, destruir. Se entregar, reter, o sonhador não vai saber. O sangue que corre na veia, não deixa eu perder. Na ilusão, a morte você pode encontrar. A salvação, sua vida, é bom logo procurar. Levanta e anda, irmão, não solte a sua cruz. Está na sua mão, fazer milagres maiores que os de Jesus. Eu acredito, eu acredito, eu acredito, olho e trabalho pela segunda vida de Cristo. Eu acredito, eu acredito, eu acredito, olho e trabalho pela segunda vida de Cristo. Eu sou a voz da favela da mãe que chora o menino que morre sem fé. Sou aquele guerreiro que derramou lágrima por uma mulher. Eu sou o grande poeta que não se esquiva escondendo da rima. Eu também tenho dificuldade, mas escrevo a verdade cabeça erguida. Sou os pés do homem sem rumo que viaja andando o mundo inteiro. Revolta daquele garoto que viu sua mãe se trocar por dinheiro. O som que fala em poesia, solo a menina, sua vida bandida. O rap que escreve suas letras falando de fatos verídicos da vida. A grade que cerca o portão dividindo o povo por apenas um muro. Que me faz ser a voz do profeta vendo o caos que está nesse mundo. Prego e permaneço naquilo que eu acredito. Oro e trabalho pela vontade de Cristo. Eu acredito, eu acredito, eu acredito, olho e trabalho pela segunda vida de Cristo. Eu acredito, eu acredito, eu acredito, olho e trabalho pela segunda vida de Cristo. Existe dois caminhos para você se decidir. Ou você chora no escuro, ou tem luz para sorrir. O tempo está passando, o momento é agora. O futuro pertence a Jesus, que pode voltar a qualquer hora pra receber o trabalho que foi feito por você. Se foi bom, se foi ruim, quero ver o que vai fazer. Sem enganar a Deus, como fez com grandes homens. Teu pecado, tua mentira, tua ganância te consome. Deus só tem compromisso com aquele que o adora. Você quer viver em vitória ou quer viver na derrota? O que você plantou, pode crer e irá colher. Deus é grande juiz, que irá julgar você. A justiça de Deus vem de acordo com seus atos. Eu falo sem ter dúvida, isso é fato, não é boato. Vou levando a minha vida, firmado no compromisso. Eu escolhi o meu futuro, eu acredito e olho o trabalho. Eu acredito, eu acredito, eu acredito, olho o trabalho pela segunda vida de Cristo. Eu acredito, eu acredito, eu acredito, olho o trabalho pela segunda vida de Cristo. Pronto e preparado, eu me apresento, estou aqui. A sigla é LV e a casa vai cair. Pronto e preparado, da palavra estou armado. Se levanta mais um soldado contra as obras do diabo. Habilitação de Satanás na minha vida já saiu. A família LV bota fogo no pavio. Tenho muito que aprender, mas sem medo eu sigo em frente. Aqui quem fala é mais um louco, liberto da serpente. Obrigado pelos manos que botaram fé em mim. Na guerra contra o mal, só LV até o fim. Eu pago o preço, eles vão ser curados e eu vou voltar para buscar. Eu acredito, eu acredito, eu acredito, olho e trabalho pela segunda vida de Cristo. Eu acredito, eu acredito, eu acredito, olho e trabalho pela segunda vida de Cristo.